Olá, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E a sua voz? Será que é um pássaro? Será que é um avião? Não, é apenas o... Notícias do Mundo da Música. É o Ghost Rap lançou faixa nova. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Desculpa, sou teus frango. Que estará presente no novo disco Tales of Us, que vai sair dia 10 de setembro. É a música chama Drill. Uhum. É a primeira do nosso conhecimento, né? É, com mais uma série que ainda está por vir de canções com nomes próprios. Segundo a gravadora Mute, esse será o mais intimista disco do Ghost Rap e também o mais narrativo. A ideia é que cada pessoa, ou seja, cada música, conte uma história. É, junto com a faixa de lançamento, vem um clipe dirigido pela Lisa Gunning. E este é o primeiro disco desde o elogiadíssimo Head First, de 2010. Deixaremos o clipe na página do Lixeirinha. E ouviremos a música aqui. Ouviremos a música aqui. Atenção, é um auge do programa, é um momento alto do programa, né? Pois é, e veja o clipe, assim, porque o clipe é lindo, lindo, lindo. E a música é linda, linda, linda. É arrepio, a primeira audição, vai por mim. Bom, então, o disco do Nine Nails, que já falamos muito por aqui, exaustivamente, e tem muita coisa na página do Lixeirinha também pra conferir, o Hesitation Marks, vai ser lançado com 4 capas diferentes. Alô, fãs, desculpa pelo Nine Nails. Eles sempre fazem isso, né, na verdade. As capas serão 4 obras de artes pintadas pelo Russell Mills, que é um artista que também criou a capa de The Downward Spiral. Então teremos a capa digital, a capa do CD comum, a capa do CD Deluxe e a capa do vinil. E a gente vai deixar na página do Lixeirinha também, pra vocês conferirem as capas e vocês verem, inclusive falando quais os materiais foram utilizados para cada obra de arte, etc e tal. Uma terceira notícia que o produtor francês Oliver Libou. O francês está para a rima, assim como a lua está para a poesia. Não me matem, professores de letras. Lançou um disco com músicas, voltando, né? O produtor francês Oliver Libou lançou um disco com músicas do Queens of the Stone Age. De discos variados, não tem uma lógica, com vocais femininos, com cantoras. O disco se chama Uncovered Queens of the Stone Age. E nós vamos ouvir uma faixa que virou clipe com a Nara George, No One Knows, meio bossa nova, e também postaremos o clipe na nossa página no Facebook. No One Knows, aquela? É. Versão bossa nova? Uhum. Olha só. Vale muito a pena conferir o disco todo, porque é um trabalho muito interessante, assim. Até o Josh Homme falou muito bem do disco, né? Óbvio que ele ia gostar, assim, que ele ia, querendo ou não, uma promoção, uma banda, assim, mas ficou lindo, assim. E a nossa quarta notícia é que o Moby, que a gente tocou no terceiro bloco da semana passada, a pedidos, anunciou um disco cheio de participações, como, por exemplo, em Con... o Mark Lanegan. Para de comer, oh yeah! E nós vamos ouvir essa linda música, A Case for Shame, com a participação de Cold Specs, que eu pesquisei, é uma cantora, é um pseudônimo para uma cantora que eu não entendi se é inglês ou se é canadense, na verdade. E assim, parece que vem coisa boa pra ir do disco, né? Então a gente vai ouvir A Case for Shame. E esse foi o nosso blog de hoje para notícias do mundo da música. Bacana! Bom, antes de acabar, só eu queria abrir um parênteses aqui, falando sobre No One Knows ainda, né? Essa música do Queens of Stone Age. O Neil Hannon, que é um grande compositor que eu gosto muito,

Shaking my hand across the A, B, come, we'll send you home. A fine line will set you on fire.